Difícil resistir aos perigos da maré dos seus olhos, que pedem que eu me perca igual uma bússola ao contrário. Igual uma bússola ao contrário. Calma. Suas curvas lindas pro short escorregadeira. Vou subir por suas ladeiras até ficar fadigado. Você me deixou mal acostumado. Tão mal acostumado. Aluguel de paixão é menos doloroso que amor emprestado. Aluguel de paixão é menos doloroso que amor emprestado. Cochilo no colo, dentro do carro. Vamos pra praia de madrugada. Somos selvagens. Quantas noites nos viram acordar? Vamos colocar o colchão numa piscina vazia. Numa piscina vazia. Numa piscina vazia. Coleção de verão. Eu sou o brinquedo preferido dela. Ela me usa mais do que as promessas. Coloca o colchão numa piscina vazia. Numa piscina vazia. Numa piscina vazia. Coleção de verão. Eu sou o brinquedo preferido dela. Ela me usa mais do que as próprias roupas. Ela tem o cheiro preferido de uma flor que não conheço. Meu mundo deu seu nome de endereço. Sabe quando o coração quer sair pela boca? Fiz seus lábios de garagem, eu te dei minha pulsação. Sua presença é minha vista mais bonita da cidade. Comprei uma fantasia para sua vontade. Vista ela de necessidade. Abra o guarda-roupa e guarde a indecisão. Não dá pra ser covarde. Não dá pra ser. Sabe ver as horas, mesmo saindo cedo ele tá atrasado. Não dá pra ser normal, estando apaixonado. Vamos colocar o colchão numa piscina vazia. Numa piscina vazia. Numa piscina vazia. Coleção de verão. Eu sou o brinquedo preferido dela. Ela me usa mais do que as próprias. Vamos colocar o colchão numa piscina vazia. Numa piscina vazia. Numa piscina vazia. Coleção de verão. Eu sou o brinquedo preferido dela. Ela me usa mais do que as próprias roupas.